Cotonet, hotclicks.pt. É de ouvir e clicar por mais. She was beautiful. She was young. She was innocent. She was the greatest piece of ass I've ever had, and I've had them all over the world. Bruto e Feio, um podcast de pop. Say one thing, he says another, and everybody changes back again! Coisas que talvez nos esclarecessem e nos abrissem novos caminhos. Thank you. like this big crux. We twigs in the dust. Our kinship is just simply based on our trust. My faith put it thus. I take what I must, but break from this touch and I break what is us. This felony, such as these jealousies, lust. The visions that multiply, minus a plus. The rhyme is the lush. The beat is my crush. The menace is hushed when the melodies bust. We've been around a few downs and some ups. The plenty, the empty, that half fills our cup. While fortune keeps smiling and frowning on us. I'm down for the rush if you've not had enough. There's certain things faithless ones can never touch. And truth is such, once tasted, can't get enough. I'm in it for us, till death to us hush. Till ash to us ashes and dust to us dust. You can say what you want. You can say what you can. We will never give up. We will never disband. We did not come this far to be cast overboard. We will not be discouraged. We'll not. Consider me a new jack. All the critics, you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, he'll tell me that you understand until you hear the man. the book of the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. Some claim that I'm a smuggler, some say I never heard of ya. A rap burglar, false media, we don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. It's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punks can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember, there's a need to get alarm. Again, I said I was a time bomb. In the daytime, radio's scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some deny it, defy it, I swing bolos. Then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on the pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend if for static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. All to do for me. Don't believe it. Don't believe the hype. Don't believe it. Don't believe the hype. I got flavor in all those things you know. Yeah, boy, part two bum rush the show. Yo, Grip. Get the green, black, and red in. Gold down, countdown, and Armageddon. 88, you wait, the S1s will. Put the left in effect, and I still will. Rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What I got to give? The media says this. Red, yo, black, and green. Don't believe that hype. They got to be, you know what that I mean? Hype. You know what I'm saying? Yo, the megas got them going up to see Captain Kirk like a jerk, and they out of work. Let me tell you a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant to understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under the wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator X! Don't believe the hype. Focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, ambush, got us going down. All types of warfare, defending the crown. Come on and gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, ambush, got us going down. Can hit you from any angle, results could be astounding. It could be a tangle in which during the verse that you spit, you threw a name in that shit you ain't had no business with. Soon as it's off of your lips, somebody's telling this chick, he hears the words and gets pissed. Rightfully righteous in this. Now maybe you had just slipped, or maybe you figured that in the battle you could whip and lickety split. But either way, up on that fateful day, he bum rushes, you bust in ambush. You can say I've been hit now. Gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, got us going down. All types of warfare, defending the crown. Come on and gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, got us going down. Pitch it from any angle, results can be astounding. It could be I hadn't thought ahead to the feeling of the dread and the tension in the situation steadily increasing. Full steam ahead, only differences instead. Predicting the events that constricting, inching in on your confidence and all of your confidants. And heard about the verbal murder worded on some mixtape by your enemies. Somehow, somewhere they gon' sting ya. Reaching for some sweet shit and caught a bee's nest. Now, it's swarming mean and aggravated team. Got you running scared, panicky decisions made in haste with short sightedness. Shook by guerrilla tactics, ambush. You can say you've been hit now. Gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, got us going down. All types of warfare, defending the crown. Come on and gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, got us going down. Could hit you from any angle, results could be astounding. You figured you could take on the teeth and the chief and the beef. It was something you could chew on. Well, bro, you're too wrong. We too strong. Got cuts that I lay ya down like a new lawn underneath it. So avoid the pitfall, cause the true speaker got the gall to crush all competitors. Whether it's open and exposed or better still, catch your flat footed at y'all show. Oh no, didn't think that it could be so, that we could keep it in the cut out of sight till the timing was right and explode. Strike the first blow, sink your battleship. You've been torpedoed, oh lord. Watch your poker face bluff fold. Shabby team scattering tatters, your foe fit. Just quit, cause if it's maroons that you fuck with. Ambush, you can say you've been hit now. Gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, got us going down. All types of warfare, defending the crown. Come on and gather all my focus all together, rally round. Listen to the drummer talking, listen to the sound. Ambush, got us going down. Could hit you from any angle, results could be astounding. Se eu criasse, boy, eu gastar. Se eu criasse o mundo, certamente seria diferente. A mentira não existiria, toda a gente dizia o que sente. Éramos evoluídos culturalmente, não havia dinheiro. E por uma dama ser quente, não tinha dormido com o bairro inteiro. Não haveria guerra por dinheiro, poder ou fé. Ou mesmo se houvesse alguma luta, era com as mãos e com os pés. Porque armas, minas e balas foram substituídas por palavras, rimas e falas. Mortes deram gás a vidas, cortes e feridas, cânceres e sidas. Toda a espécie de vírus e doenças tinha sido extinguida. Pois o dinheiro que estes homens gastam em armas dava para descobrir medicamentos, curam até a alma. E isto teria pouca graça para quem passa pelas graças e acha normal que a nossa raça se autodestrua. Ruas seriam lugares de cultura e arte, mas é mais difícil chegar aqui do que a terra ou a mar. Mas se eu tivesse criado o planeta não havia pobreza. Todos tínhamos comida para pôr em cima da mesa. Tempo a educar os filhos para ler e aprender. Porque mais egoístas somos, mais ficamos a perder. Não haveria nenhuma prisão, nenhum campo de concentração. Éramos todos irmãos a viver na mesma nação. Era um lugar pacífico, sem gente má nem ruim. Eu sei que é impossível, mas se eu tivesse criado o mundo ele era assim. É o brigadeiro, e se fosses tu que tivesses criado o mundo? Se eu criasse o mundo seria muito metódico. Isso levaria mais de 7 dias, como é óbvio. Pés e perfeição nunca foram nem serão sócios. No mundo dos meus sonhos, intercâmbios, não negócios. Se eu fosse o criador, o ímpar, o omnipotente, não hesitaria em sempre fazer-me presente. A minha opinião seria incontestada e lei vigente. Não haveria necessidade de vir só em sonhos e criar crentes. Prescindiria de igrejas e outros antros de adoração. A manifestação seria física nos sítios onde as vigilas estão. Aboliria toda e qualquer religião, porque seria aceito por todos, judeu, muçulmano, cristão. Faria justiça com as próprias mãos, não mandaria recado, não deixaria que os meus associados fossem crucificados. Mataria o mito do oposto, fazendo as pazes com o diabo. Impediria que 10 mil homens escrevessem um texto por mim ditado. Se eu criasse o mundo, não havia lugar para o absurdo. Tipo um viver com dólar diário de fazer 100 num segundo. E injusto seria um vocábulo que ninguém conseguiria descrever. Porque a partilha seria natural, não uma imposição de ver, estás a ver. Distribuiria os gostos, incentivaria a diferença para que o conceito de massas nunca passasse de centenas. Descentralizaria assim o influxo de cumbu, desbloqueando o monopólio controlado só por alguns. O meu mundo seria a fantasia de um puto na tenra idade. verdade, onde tudo é belo e puro, não existe maldade, onde todos usufruem das mesmas oportunidades. Para muitos, muito seria aborrecido se fosse eu que o criasse. Yo, este som é dedicado a todos os putos moçambicanos, africanos no geral. Hoje acordei bem disposto, me encostei ao TV. Muitas horas de imagem, mas não gostei do que vi. Cenas de sexo explícito em plena hora do chá. Agora não dá, Bugs Bunny foi-se embora, tá. Quando era puto, essa porcaria de porno não havia. Era maninho, desenho animado e pouca pornografia. Mas hoje em dia, aos três sujas palavras vomitam. Putos modernos nem sequer em pai natal acreditam. Não querem rendas nas roupas, nem ver as penas do popas. Não querem mingas, nem um azimbo, querem Jennifer Lopez. Agora, eles querem tatuagens logo no umbigo. Gastam mesadas em DVDs, em jogos de vídeo, em logos do tipo. Não existe idade para o amor. Prematuramente se perde a integridade de uma flor nos nossos dias. Putos querem crescer depressa, falsificam a idade para não perder a fiesta. Os meninos do Ambo não se sentam mais à fogueira. Estão-se a cagar para essa treta, sobre a paz e a bandeira. Não há maneira, puto, a globalização está aí, invadindo os lares dessa geração TV. Geração TV. Atenção. A manipulação com ódio, sexo e violência para a população. Geração TV. Já nem apura a informação, é só poluição que estraga, então apaga a televisão. Geração TV. Atenção à manipulação com ódio, sexo e violência para a população. Geração TV. Já nem apura a informação, é só poluição que estraga, então apaga a televisão. Fica esperto, vivo o presente, prepara amanhã. Faz um favor a ti próprio, tira essa cara do ecrã. Leia mais livros, troca suas ideias com amigos, injeta mais conhecimentos nessas veias, meu filho. Não precisamos de mais drogados e gangues. Queremos Samoras, Mutolas, o Eduardo Mondlanes. Aproveita, tira o teu canastro cedo das ruas. Se não queres chegar aos 25, isso é como duas. Vê como a tua, escuta, se alimenta poesia. De nada vale o bolso cheio quando a mente é vazia. Vive, descobre, sozinho que o rico mais pobre. Trata as pessoas em função da cor da pele que as cobre. Puto, tira-me essa dentadura de prata. Se não queres ver a tua vida futura marcada, cultura importada, já nos bastam novelas. Quanto mais a biblioteca, as putos afastam-se delas. O tempo é agora, não joga oportunidade para fora. Contamos contigo quando o tio Gabuza for embora. Eu sei que isto tá tipo um sermão, ok, mas às vezes é preciso um bom puxão de orelha. Geração TV. Atenção à manipulação com ódio, sexo e violência para a população. Geração TV. Já nem apura a informação, é só poluição que estraga, então apaga a televisão. Geração TV. Atenção à manipulação com ódio, sexo e violência para a população. Geração TV. Já nem apura a informação, é só poluição que estraga, então apaga a televisão. Geração TV. Yeah. Aqui ficou o sermão de tudo hoje. Vocês sabem como é que é. Leiam mais livros, mas por favor não tirem essas caras da televisão, ok? T-Pro Moçambique, yo! Geração TV. Geração TV. Yo. Perguntam por onde vamos, o que o destino nos reserva. A incógnita permanece lá em cima. Deus preserva o desfecho da nossa vida, o futuro que nos espera. E eis que a partida é a fé que nos conserva do mal que nos atinge. Mas a salvação restringe só dinheiro e não há fé que a igreja hoje exige. Religião serve de véu para esconder as intenções. Políticas monetárias aniquilam-se as nações. Com Deus, Alá ou Jeová funda-se o alicerce das ditas guerras santas em que o inocente perece. Em nome de Deus duplicam-se os conflitos. Ninguém escapa, o mundo enfrenta. Aquece e treme como a Papa. Religião ou terrorismo, crença ou fanatismo, alimenta o ódio em homens conduzindo-os para o abismo. Acomoda-se o povo na ignorância e idolatria. Mil e um amuletos para socorrer na agonia. E todos querem pregar o quanto Deus é grande, quando só santos de pedra põem joelhos em sangue. Em troca do milagre, quantos fazem sacrifício, quando mais não se trata de um Deus fictício. Padres no celibato convertem-se à poligamia, violando crianças em atos de pedofilia. Cria-se hierarquia em congregações com promessas de mudança em troca de cifrões. Um Deus para cada um, nasce uma nova divindade. Seremos bons servos ou senhores de iniquidade. Será fé ou acomodação de cada interpretação que suscita uma nova religião. Segues-nos, leve e guia a submissão e adoração. coração. Deus aceites por imposição. Será fé ou aceitação de cada interpretação que suscita uma nova religião. Sem repostar, respondemos com obediência a valores que nos são impostos por meio de intransigência. Segundo Deus, de igual valor é todo ser humano. Ouvem-se vozes de protesto em pleno Vaticano. Bispos europeus disputam a sucessão do Papa pretendido a um bispo negro. Agora toda a gente ataca enquanto o povo cultiva a esperança. Igreja fomenta o preconceito, sentimentos de ódio e vingança. Promessas de salvação, uma terra prometida. E o suicida, em nome de Deus, sacrifica a vida. Combate o século islão contra cristianismo. Protestantismo defronta o catolicismo. Então mais um massacre que se leva a cabo. Derramado o sangue, regozija-se o diabo. O povo agarra-se a estátuas, retratos para o seu sustento. Ouvindo heresias pregadas dentro de cada templo. Seguindo fundadores de religiões sem fundamento. Possuidores de fé passageira como o vento. Louvam deus humanos, não deus celestial. Porque é visível e palpável e muito mais real. Ajusta-se um deus às necessidades, conveniências de cada um, consoante as exigências. Homens de fé saciam a sua perversidade em jovens catequistas, pondo um termo à sua virgindade. Humanidade devota, entrega ao pecado, julgando valorizar tudo quanto há mais sagrado. Cultivando falsas crenças, falsas profecias, teremos vida eterna, não será o fim dos nossos dias. Falsas crenças, falsas profecias, teremos vida eterna, não será o fim dos nossos dias. Será fé ou acomodação de cada interpretação que suscita uma nova religião. Segues nos leve e guia a submissão e adoração. Deus aceites por imposição. Será fé ou aceitação de cada interpretação que suscita uma nova religião. Sem repostar, respondemos com obediência a valores que nos são impostos por meio de intransigência. Será fé ou acomodação de cada interpretação que suscita uma nova religião. Segues nos leve e guia a submissão e adoração. Deus aceites por imposição. Será fé ou aceitação de cada interpretação que suscita uma nova religião. Sem repostar, respondemos com obediência a valores que nos são impostos por meio de intransigência. Yeah, yo Billy Cox, eu tenho saudades tuas, my nigga, for real. Foram promessas, agora nós os dois hip-hop. Desde aqui até ao fim, seja ele qual for. Yeah. Das aventuras que eu tive, famílias e amigos, novos e antigos, os que me apoiaram e não só. São vocês a minha gente, que nos momentos mais em baixo me conseguiram pôr contente. Os meus inimigos que me detestam, me querem ver no chão. Agradeço a vocês todos pela inspiração, para continuar a relatar e dar o meu melhor. Nestas músicas das músicas, adeus menor, adeus menor. Estilo uma chuja, foi clica, 10 mil degraus, coisa minha. Faz para os meus niggas, reflexo, Mr. Twice e carapinha. Isto é real, pois veio de dentro. Palavras às vezes não bastam para expressar o sentimento. Passado o sentido, plano B na batida. Quem sabe conhece o repertório da vida. Essa ou esse mundo, assim não dá para viver. Ouve esta mensagem, não te vais arrepender. Aos meus niggas do gueto, com Nacar, Max e Lacoste, representem no hemisfério ou na costa. Este ou oeste, quer eles queiram ou não, vamos ficar aqui para sempre. Mesmo que a longa caminhada seja dada de novo, é de esticar a bandeira, representar o meu povo. Sou fanático por este som chamado hip hop, mas este hip hop que me faz levantar o copo e brindar um pouco o resto que interessa. Conversas há muitas, valores tão pouco. Às vezes rimo sozinho e muitos pensam que eu sou louco. Se tudo isto é loucura, deixa-me viver loucura. Se o que eu sinto é doença, então não quero cura. Mesmo que não queiram que a gente avance, a gente sobe. Prontos para chegar ao top e não stop. Trazemos sempre aquele choque. Este é o momento mais propício para falar de hip hop. Dá o top. Quem quiseres que a gente drop, a gente drop. Temos muito mais, pois nisto temos dose. Boicotes, nem é nada disso, somos todos fortes. Vamos lá brindar e peguem lá nos copos. Mesmo que não queiram que a gente avance, a gente sobe. Prontos para chegar ao top e não stop. Trazemos sempre aquele choque. Este é o momento mais propício para falar de hip hop. Dá o top. Quem quiseres que a gente drop. Temos muito mais, pois nisto temos dose. Boicotes, nem é nada disso, somos todos fortes. Vamos lá brindar e peguem lá nos copos. Podes até dizer que tudo isto é nostalgia, mas às vezes fico embriagado com o meu próprio pensamento, com a minha própria filosofia. E se existe uma razão na vida para tudo o que acontece, então para que é um drama naquilo que nem merece? Nos meus momentos mais em baixo, quando me sinto frustrado, a música é a fonte e baby fica do meu lado. Não há dinheiro no mundo que pague dias de grande felicidade. Andar seja onde for, sem esquecer o que é ter um sorriso nos lábios. São tantos os problemas dentro do pensamento, mas we don't stop, sempre em movimento. Das dicas que a gente enfrenta, críticas que a gente aguenta, a gente alimenta o flow, mas o flow não nos alimenta. Mas mesmo assim traz o copo, vamos beber à nossa saúde. A toda a gente na casa que já sentiu este choque, este é o momento mais propício para falar de hip hop. Mesmo que não queiram que a gente avance, a gente sobe, prontos para chegar à top e don't stop. Trazemos sempre aquele choque, este é o momento mais propício para falar de hip hop. Tal top, se quiseres que a gente drop, a gente drop. Temos muito mais, pois nisto temos dó. Foi fortes, nem pena nada disso, somos todos fortes. Vamos lá brindar e peguem lá dos copos. Mesmo que não queiram que a gente avance, a gente sobe, prontos para chegar à top e don't stop. Trazemos sempre aquele choque, este é o momento mais propício para falar de hip hop. Dá o toque, se quiseres que a gente drop. Temos muito mais, pois nisto temos dot. Boycotes, nem é pena nada disso, somos todos fortes. Vamos lá brindar e peguem lá nos copos.